Duas loiras conversam no mercado. Ai, menina, me conta, verdade que assaltaram sua casa no começo do ano? Ai, é verdade, olha, mas eu não deixei barato, não. Eu ainda zoei com bandido. Ai, não acredito, jura? Mas como assim? O que, que você falou? Ah, ele chegou lá, né, arrombou a porta, falou: é um assalto, todo mundo pro chão. Nossa, foi aquela coisa horrível, né, todo mundo se jogando e tal. Eu virei, fiquei de pé. Aí ele virou e falou assim: ô, loira, você não vai pro chão, não? E o que você fez? É, eu virei e falei assim: eu não, minha mãe sempre me falou que eu não sou todo mundo. Ai, a gente riu muito naquele dia. Levei dois tiros.